O regresso da Orelha Extra, depois de um sábado de interregno, estamos de volta à Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, também à Rádio Universitária do Algarve, 102.7, e à Rádio Castrense no Baixo Alentejo, 93 FM, também via o streaming direto de cada uma destas estações radiofónicas, RUC.pt, RUA.pt e Castrense.net. Emissão 48 e o início com o quarteto de Waterloo, Ontário, já não se conhecido, com este até agora único trabalho, um EP de nome homónimo para o Speak a Piper, banda que contém por lá Brad Weber, o baterista do Caribou de Dan Snaith, e por isso mesmo a sonoridade no que toca ao ritmo é bem semelhante a estes mesmos Caribou. E vamos continuar nesta que é a primeira parte, emissão toda dedicada, como não poderia deixar de ser, ao falecido mestre António Sérgio. All summer long, there were voices in the hall, that's what she said. People hang around, but it's just ghosts, it's just voices in your head. Oh, Começamos com Yellowknife, o tema inicial do EP homónimo para os canadianos Pick a Piper, e depois continuamos com mais um excelente trabalho, ao que infelizmente circula por aí. É o último para os sempre muito adorados por aqui, The Clientele, chama-se Bonfires on the Heat, e é mais um excelente disco. Esta gente não sabe fazer má música. O tema escutado foi Never Anyone But You, e para completar a tripla do início da primeira das duas partes de Orelha Extra, um CDR enviado pela nova, ou pelo menos aqui para nós é nova, não a conhecíamos anteriormente, a editora britânica Savory Days Records. De lá vamos destacar os Pheromones com Late Night Madfest, e depois soam os Human Race, Woke Up This Morning. I've got some skin to show, but I've got to keep my head.

Uma espécie de James Brown para o século XXI, chama-se Black Joe Louis e vem acompanhado pelos Honey Bears. Este é o seu primeiro disco. Ele é de Austin, Texas, e talvez por isso mesmo este álbum foi produzido pelo baterista dos Spoon, Jim Hino. Black Joe Louis and the Honey Bears também já andaram a fazer as primeiras partes, tanto dos Spoon como do Zuckerville River, porque ficaram dois temas retirados precisamente de Tell Him What Your Name Is, é o título do álbum, Gunpowder e Sugarfoot. Ainda a primeira hora de Orelha Extra, Rua Ruki Castrense, e também em orelhaextra.com. E vamos continuar com a nossa recuperação desde há dois sábados a esta parte. São os Three, Mustapha 3. Andamos às voltas com o álbum de 1985, Art of Uncle. Desta vez saltamos para o disco de 1991, Friends, Fiends and Fonds, para escutar Stare Mustapha 1, 2 and 3. 3 Mustafas 3. Thank you. ainda com a recuperação dos inesquecíveis Three Must Have Us Three, mas desta vez o álbum Friends, Fiends and Fronds, e o tema de lá rodado foi Staré Mustafa 1, 2 and 3. Oh my gosh! Orelha extra, vemos com os ouvidos. Yeah. chamam-se The Diminished Man, são de Seattle e o álbum saiu na Abduction Records de Alan Bishop, chama-se Shadow Instrumentals e teve a produção de Randall Dunn dos Secret Shifts 3, edição única no suporte vinil em 180 gramas. Primeira das duas partes de Orelha Extra com Fernando Cabrita, duas horas de hoje totalmente dedicadas ao late, great António Sérgio, que faleceu domingo passado. E vamos continuar com um projeto já por aqui rodado, Bella Pop, e não é novidade nenhuma que nos chega de Brooklyn, são os Darlings no álbum Yeah, I Know. No álbum estreia Yeah, I Know, com Friends Forever, e faltou-nos há pouco dizer que o tema escutado dos Diminished Men chama-se Dows the Glen. With world hands to make it stand up. deve ser o músico mais prolífico que por aí anda no pop rock, e não é de agora. Deve editar todos os temas que compõe, ou então não imagino o baú que deve ter lá em casa. Falamos, claro, de Robert Pollard. E já este ano, 2009, este é o segundo álbum sob a designação de Boston Spaceships. Chama-se Zero to 99. E, bem como é nome próprio, já editou outros dois este 2009. Este novo tem a participação de Peter Buck, Scott McCaughey, os dois Minus Five, bem como Tommy Keane e Sam Coombs dos Quasi, de que já não tínhamos notícias há bastante tempo, deste último músico. Como dissemos, chama-se Zero to 99 e estreia por aqui Boston Spaceships, mais um disco, e o tema foi Radical Amazement. Hello, this is Mary Kay. And I just wanted to welcome you to our world. Yes. 12 horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Baby, when I look into your eyes, I don't feel anything. And when I look into your heart, I don't feel anything. There's nothing left of our love, so why do I still reach for you? When I'm looking back through time, I don't feel anything. Que nos levam até o final da primeira hora de Orelha Extra, emissão 48, através da Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo. Eu regresso para Kimberly Morrison e Jesse Lortz. Já os conhecíamos do álbum estreia She's the Duchess, Is the Duke. É precisamente assim que se chama a banda, The Duchess and the Duke. O álbum novo, com o título Sunset / Sunrise, teve a produção de Greg Ashley dos The Grizz, e é precisamente essa banda que vamos recuperar por aqui, que deu por terminada a sua atividade com o último trabalho, já datado deste 09, de nome Live de Creamery, mas parece que estão de regresso lá pelos States, pelo menos a darem espetáculos ao vivo, porque vai ficar Necessary Separation de Grizz. Oh, excelentes de Grease, Grease, a banda de Greg Ashley, o álbum ao vivo Live at the Creamery, Necessary Separation, e até ao fim da primeira hora de Orelha Extra, o regresso do britânico, mas que agora está radicado nos Estados Unidos da América, Dan Melcher, o novo álbum Obscured by Fuzz, na editora escocesa Tobler's Records, assina como Dan Melcher and Das Menas Smut.

cada vez gostamos mais deste DMCTS, é o seu EP BMB, com 7 temas, onde há por aqui algumas remisturas, também versões para, por exemplo, o tema Be My Baby da Ronettes, ou uma outra cover para Suzanne de Randy Newman. Desta vez ficamos com precisamente BMB Alternate Version DM Steed na Ast Marikiri de Sufjan Stevens. O início da segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Orelha Extra no ar através da Rádio Universidade de Coimbra a partir do meio-dia de sábado. Depois, mais tarde, às 19h, na Rádio Universitária do Algarve e às 21h na Rádio Castrense, esta última no Baixo Alentejo. O podcast costuma surgir em orelhaextra.com. Para prosseguir, segundo trabalho dos britânicos de Bristol, Lightbox, chamam-se Spiro, e este novo álbum sai na Real World de Peter Gabriel, a nova folk britânica. We'll be right back. minutos anteriores e também nos que se vão seguir com o melhor ou com a melhor música que nos chega das Ilhas Britânicas dentro do cariz da música popular. Primeiro, Spiro, um quarteto de violino, viola, acordeão, bandolim e também guitarra acústica e violoncelo. O álbum chama-se Lightbox, saiu na Real World de Peter Gabriel. Ficaram aqui The Darkling Plains e Shaft. E de regresso está Rachel and Tank, que juntamente com a sua irmã Becky and Tank lançaram dois álbuns sob a designação de Rachel and Tank and the Winterset, juntamente com outros músicos. Desta vez surgem com um novo disco e com a designação The End Tanks. He was a bonny lad. She bid him aye come back again. She bid him once and she bid him twice. She bid him kiss and come again. Because he was a bonny lad, she bid him aye come back again. She bid him once and she bid him twice. She bid him kiss and come again. Da da da ba da ba da da ba da da ba da da ba da da ba da da ba ba. Leadsfield is down. Bleak fat. out heads on the street by the breakwater side and along by the quay. They wait for the first streaks of day and over the sand dunes and over the bar. See a few feet of keel, nothing more, held fast in the sand. Mais um notável disco para as irmãs Rachel e Becky Ann Tank, com mais alguns músicos sobre a designação The Ann Tanks, chama-se Here's the Tender Coming. Ficaram Because He Was, a Bonnie Ladd e Said February. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point. Good. Enough? Bend over. Y'all ready for this? Orelha extra, com uma orelha a mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Thank you. dovranno connare. Excelente CD duplo para os noruegueses Palnias e Knutsevik, que assinam como Mongolian Jet Set. Temas originais, remisturas e também colaborações. CD 1 intitulado We Gave It All Away, o 2 Now We Are Taking It Back, os Mongolian Jet Set, com o tema It Ain't Necessarily Evil, com a participação da, se não estamos enganados, finlandesa Mary Boyne. Orelha extra, 2 horas no éter via RUC, Rua e Castrense. Emissão dupla hoje dedicada ao desaparecido radialista António Sérgio. E também por aqui há um lugar reservado para o britânico Ryan Lee West, que já assinou como Aparatec, agora regressa sob o nome Rival Consoles. O álbum chama-se EO e o tema 1985. Abrasivos estes russos de Moscovo que se chamam Usi, um U, três S's e um Y. O álbum saiu na também para nós desconhecida Raig e é homónimo, ficou por aqui em estreia o tema 8376 84. E também a estrearem por aqui, mas dos Estados Unidos da América, os Jail com There's No Sky, Oh My My. Kick your words, 'cause you're sure that there is no wrong. belos estes Jail, novo álbum There's No Sky, ou My Beggar Sincere, e para continuar os próximos, sabemos que têm por aí fãs, Bowerbirds. I don't need from you a waterfall of careless praise, and I don't need a trophy for all the games I've played, but all I want is your eyes. Morning as we wait for a short a southern girl to know the northern lights, and all I want is your eyes. In the morning as we wait for a short while, and I do need the wind across my pale face, and I do need the fur to unfurl in the spring, and I do need the grass to sway. Yes, I do need to know my place. That all I want is your eyes. O mais recente, longa duração para os Bowerbirds na Dead Oceans, Upper Air. O tema foi, mais uma vez, Northern Lights. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it done my Lord? Don't see how it done my Lord. Orelha Extra. Spreading the gospel around here. De regresso está uma banda nossa favorita desde há uns bons anos a esta parte. Já os vimos ao vivo em Espanha, mas infelizmente foi um, não diremos péssimo concerto, mas lá perto esteve o vinho espanhol, às vezes causa destas coisas. São os Blackheart Procession, estão de volta com o novo disco, chama-se Six. I can see the building snow. I'll Já ouvimos bem melhor da parte dos Black Heart Procession, como por exemplo o anterior álbum The Spell. Este novo chama-se Six Rodo Witching Stone. Orelha Extra, um canal auditivo suplementar no éter via Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo, sempre ao sábado, cada uma delas em diferentes horários, meio-dia 19h21. O podcast surge quando há tempo para isso em www.orelhaextra.com e, claro, acompanhado pela inevitável playlist. Para continuar nestes minutos que nos restam, até o final desta segunda hora da emissão 48, Cyan Alice Group. Thank you. trabalho para Cyan Alice Group, Troubled, Shaken, etc. O tema que eu inicia, Love That Moves the Sun. São as despedidas da Orelha Extra de hoje. Até o final, os australianos de Sydney, de Daniel Blues, álbum Off the Beat, featuring Car Crash and Other Hits, é precisamente um dos temas que vamos ouvir, Car Crash e anteriormente Mónica. Se ainda sobrar algum espaçozito de tempo, por aqui irão ficar os Diabo na Cruz, o projeto da Flor Caveira que veio editar o seu álbum estreia já na próxima segunda-feira, chama-se Virou, o tema que talvez soará bom tempo. Fica bem. Tchau, até o próximo sábado.